Eu cheguei, gata saca só a vibe do poço. Eu voltei, enfrentei os furacões, Katrina, adrenalina, minha menina. Todas rimas do meu love é pra você. Gata vem pra minhas áreas curtir, Jorge vem. Gata vem pra minha praia, vem me deixa zen. Vem pra ser a minha Carolina, Catarina, minha menina, minha ilha, minha Floripa, meu viver. Gata saca só a vibe da lama, eu cheguei. Gata saca só a vibe do poço, eu voltei. Enfrentei os furacões, Katrina, adrenalina, minha menina. Todas rimas do meu love é pra você. Gata vem pra minha área curtir, Jorge vem. Gata vem pra minha praia, vem me deixar zen. Vem pra ser a minha Carolina, Catarina, minha menina, minha ilha, minha Floripa, meu viver. Eu só quero o seu amor, a sua verdade, sim. Sem essa de ostentação, sem vaidade, din. Din, din, din, din, a gente busca dama sem estresse. Tu dá um trampo, eu dou um trap, nós levanta um cash. O importante é o negro ser amado, te amar, te fazer bem e tá sempre do seu lado. Te cuidar, realizar, conquistar na ideia. Malandragem vem da mente, te seduzo, minha bela. Te conquisto, sinto mesmo que tu sente por mim. Se por mim foi seduzido, é que tu gostou de mim. Tá afim, tô afim, a gente vai se amar. Relação com respeito, beijo na beira do mar. Dois estrofe, maloqueiro, floripano que te ama. Apaixonado, tô encarnado, namorando com essa dama. Então vem pra minha área, curte Jorge bem. Vem pra minha área, mina linda, vem me deixa zen. Gata saca só a vibe da lama, eu cheguei. Gata saca só a vibe do poço, eu voltei. Enfrentei os furacões, Katrina, adrenalina, minha menina. Todas rimas do meu love é pra você. Gata vem pra minhas áreas curtir, Jorge vem. Gata vem pra minha praia, vem me deixa zen. Vem pra ser a minha Carolina, Catarina, minha menina, minha ilha, minha Floripa, meu viver. Gata saca só a vibe da lama, eu cheguei. Gata saca só a vibe do poço, eu voltei. Enfrentei os furacões, Katrina, adrenalina, minha menina. Todas rimas do meu love é pra você. Gata vem pra minha área curtir, Jorge vem. Gata vem pra minha praia, vem me deixar zen. Vem pra ser a minha Carolina, Catarina, minha menina, minha ilha, minha Floripa, meu viver.